sonhei um dia um sonho tão lindo que baixava sobre o meu país. Vi nas ruas tanta gente sorrindo e contente vi minha terra feliz. Não havia discórdias nem medos, as crianças soltas pelos jardins, e o vento soprava em segredo que a bonança chegara por fim. Eu vi minha terra cantando, toda a gente se amando numa alegria sem igual. Eu vi meu povo dançando, com fé trabalhando, eu vi paz na minha terra natal. Eu vi minha terra cantando, toda a gente se amando numa alegria sem igual. Eu vi meu povo dançando, com fé trabalhando, eu vi paz na minha terra natal. Cada mão estendida um amigo, cada novo amigo um irmão, e as fronteiras sem medo do perigo, e todos cantando a mesma canção. Vi a paz do trabalho ser feita, vi a glória da nova ascensão, e de toda a terra farta colheita, e uma grande estrela sobre a nação. Eu vi minha terra cantando, toda a gente se amando, numa alegria sem igual. Eu vi meu povo dançando, com fé trabalhando, eu vi paz na minha terra natal. Eu vi minha terra.